Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, estamos nós no capítulo 15 da revelação do Cristo de Deus, Jesus nosso Senhor, estudando. Os sete flagelos, com toda tranquilidade, porque o Apocalipse não foi mandado por Deus a Jesus, e por Jesus a humanidade, por intermédio de um anjo e de João Evangelista, para apavorar, para aterrorizar, mas para alertar. E quando nós estudamos, ficamos alertados. Neste ponto do Apocalipse, a coisa exige muita seriedade, porque logo no versículo 1 do capítulo 15, como lemos no programa anterior e em tantos outros programas, diz o evangelista profeta: e vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Quer dizer, já expliquei essa linguagem eloquente do profeta, que precisa ser ouvido. Ele traz um recado do Pai Celestial. A humanidade é sempre desatenta aos assuntos principais para a sua sobrevivência. O profeta tem que ser eloquente. Com toda a eloquência, às vezes os ouvidos continuam surdos. Por que pregamos o Apocalipse aqui com insistência? Ele disse assim, recordando um pensamento meu, que coloquei nas diretrizes espiritualistas da Legião da Boa Vontade, mas também na Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, aquela carta que escrevi aos jovens de boa vontade. Educar não é somente ensinar a ler, a mergulhar nos livros, mas acima de tudo iluminar com o novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei, a inteligência para as funções harmônicas do homem na sociedade. Na verdade, política é religião, ciência é religião, filosofia é religião, economia é religião, arte é religião, esporte é religião, vida doméstica é religião, vida pública é religião, porque religião é norma de conduta ética, espiritual e cósmica. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Que política nós estamos pregando? Deus. E essa pregação da política de Deus arrasta alguém ao fanatismo? Não. Porque temos que acabar com essa mistificação de que se falou em Deus é fanatismo. Aos presbíteros que estão entre vós, advirto eu, e também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Eu comecei aqui no versículo 1, porque senão vocês não saberiam a quem é dirigida a mensagem, né? Agora vamos aos versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É sempre confortante a leitura dos trechos bíblicos. Bem, vamos passar ao versículo 4. Lemos até o 3. Mas sabe de uma coisa? Daqui a pouco eu deverei ler até o 9, até o 9. É tão bonito isso aqui, nos traz uma série de lições que jamais poderemos esquecer. Antes, porém, vamos juntar ao estudo, esse estudo tão importante, essa análise que estamos fazendo juntos, vamos juntar ao estudo um trecho que veremos tem muito a ver com política, mas política com todas as letras maiúsculas. Porque quando Jesus diz que é a luz do mundo, ele não é a luz do mundo somente para o espectro religioso, mas também para o filosófico, para o político, para o científico, para o artístico, para o desportivo, assim como para o público, para o doméstico, para o campo da educação, porque ele é o maior educador dos povos. A passagem que eu estou falando é a dos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 6, versículos 1 a 7. Vamos lá. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ora, o parecer, tendo à frente Pedro, agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos então perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Essa providência de Pedro à frente dos apóstolos veio juntar o socorro material, a promoção da criatura humana, promoção social, à espiritual. Por isso costumamos dizer que se necessitamos de instrução, de educação, de cultura, do ensino, como os homens entendem em geral, necessitamos também de muita espiritualidade. Por isso, naturalmente, os trabalhos dos diáconos, aqui citado agora, a instituição dos diáconos nos Atos dos Apóstolos, de Jesus, capítulo 6, versículos 1 a 7, esse trabalho foi realizado assim, mas sem esquecer o Evangelho, é claro. E vejam vocês como é difícil atender as criaturas. Nem Deus agrada a todos, dizia o saudoso Zarur. O Evangelho de Jesus tem que ser a inspiração de tudo. Por isso aos apóstolos vai caber a pregação. Eles agora ficaram livres para pregar, tendo em vista o apoio dos diáconos há pouco nomeados. Bem que eles não vão se esquecer de que as suas ovelhas, ovelhas do Cristo, aliás, porque não temos ovelhas, eles também, os apóstolos, não tinham ovelhas, porque elas são do Cristo. Mas as ovelhas, eles não esqueciam, também têm suas necessidades materiais. As exigências da vida para a sobrevivência do corpo. Então é juntar, como fazemos na Legião da Boa Vontade, está nas diretrizes espiritualistas da LBV Mundial. No capítulo 1º, ali está explicitamente colocada. A caridade completa, a caridade material, o trabalho dos diáconos, e a caridade espiritual, dos apóstolos, dos presbíteros também. E tudo isso permeando-se então os diáconos passaram a cuidar do rebanho, da parte humana, da parte material, aquela coisa toda, dos que vinham bater às portas pedindo socorro, era a fome, a falta de roupa, de medicamentos que havia naquela época, como há hoje, pelo mundo ainda, infelizmente. Mas como dizia Zarur, para resolver os problemas da humanidade é preciso ligar a nossa tomada ao grande gerador, que é Jesus, o Cristo de Deus. Por isso sempre eu digo aqui, está nas diretrizes espiritualistas da LBV também, no volume 1º, na página 179, irmãos políticos, os irmãos diáconos de antigamente, nesse caso bafejados pelo Evangelho, não legisleis somente para corpos, porque os cidadãos dos seus países ou dos vossos países não são constituídos apenas de carne, acima de tudo, tem espírito. E os apóstolos pregavam, além de socorrer materialmente também, porque tinham um coração imenso. O perigo é o excesso para um lado ou para o outro. Ou muito atendimento ao corpo, ou pouco atendimento ao espírito, ou muito atendimento ao espírito, o esquecimento do corpo, não. In medio virtus est. Como diziam os antigos. Por isso, devo dizer, não se pode governar um país somente pensando que os seus habitantes têm unicamente um corpo que deve ser cuidado. Eles têm um espírito, repetimos sempre, através do qual nós temos em nós a vida eterna. Nós, os cidadãos, não somos apenas cidadãos terrestres, também celestes. A falta desse conhecimento é que provoca o desequilíbrio, em que há um tremendo avanço tecnológico e o avanço ético, moral e espiritual é pouco cuidado. E o espírito se manifesta através da nossa mente, que tem que estar iluminada, tem que receber sempre o banho lustral das coisas divinas. Não falo do Deus antropomórfico, hein? Criado à imagem e semelhança de nós, seres humanos. Falo do Deus divino, a respeito do qual pregou Jesus. O Espírito se manifesta através da nossa mente. O Espírito não é uma projeção da mente, como querem alguns. A mente é que seria uma espécie de projeção na carne do Espírito. É o rádio que está ligado na mente, através do qual o espírito se comunica com o seu próprio corpo e age. E age. Ficou claro? Mas o trabalho dos diáconos é muito importante, porque Jesus diz que se não socorremos as viúvas, os órfãos, os doentes, os miseráveis, quer dizer, aqueles que estiverem na miséria material, que é provocada pela ignorância espiritual que governa o mundo, que nos arrasta compulsoriamente para a guerra. Que a guerra não é somente a explosão nuclear, o uso da arma bacteriológica, química, dos artefatos mais comuns, a revólver, a metralhadora, o canhão, o tanque. A guerra é o desamor que gera tudo isso aí. Se não socorrermos de Jesus, esses que estão nas necessidades da vida, daí a LBV ter instituído uma ação de promoção humana, social tão forte, da qual se destaca a Ronda da Caridade, socorre os mendigos caídos pelas calçadas e os protege, não participaremos da ceia que ele anuncia na igreja em Laodiceia. É, na igreja em Laodiceia, na igreja da porta fechada, que ele bate a porta e convida a todos nós a atendermos ao seu chamado. Igreja em Laodiceia, a igreja do fim dos tempos, porque Jesus sempre tem esse desejo de nos despertar o tempo todo, desde o início até o fim, quer dizer, o fim das eras, no caso, que virá uma era melhor ainda. Muitos dos intérpretes, com justeza, consideram a igreja em Laodiceia assim, a igreja do fim dos tempos. Eis aqui, versículos 14 a 22, capítulo 3 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Eu vou pegar aqui do versículo 19 ao versículo 22, porque o versículo 19 é um versículo muito famoso, e vocês vão se lembrar assim que eu comece a leitura. Vamos lá. Porque aos que amo, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te já. E Jesus, na mensagem, à igreja em Laodiceia, e prossegue. Versículos 20 a 22, agora. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ah, que coisa maravilhosa ter Jesus à nossa mesa, nos alimentando com o pão que desceu do céu, que é Ele próprio. Bom, prosseguindo, 21 e 22. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Meu Deus do céu, como ainda há gente doida nesse mundo, manter a porta fechada para Jesus? O que é isso senão loucura? Nós não fazemos assim. Nossa porta, a porta do nosso coração, estará como está, como esteve, sempre aberta para o nosso Mestre, de quem aceitamos qualquer repreensão, porque Ele é o remédio que cura. É a repreensão de Jesus aos seus discípulos, seus apóstolos, seus presbíteros, seus diáconos, seus seguidores em geral. E Ele vai bater na nossa porta, na entrada do nosso coração, como vem fazendo há milênios, mesmo antes de surgir visível entre nós, entre os irmãos judeus, mesmo antes, porque, como Ele diz, Ele existe desde antes da criação do mundo e já estava com o Pai antes que houvesse terra. Ele diz: eu e o Pai somos um. Antes que houvesse terra, eu já existia. Ele diz no Evangelho. Se abrirmos a porta para Ele, Ele vai entrar e cear conosco. Aliás, repito, Ele não vai bater. Ele está sempre batendo nessa porta. A entrada da nossa alma, do nosso espírito. E quando Ele bate a porta do nosso coração, devemos abri-la. É como a missão precípua da Legião da Boa Vontade. Pregar esta palavra de libertação, porque Jesus é o grande libertador do mundo, dos povos, que é o grande educador, o maior de todos. É pela educação, iluminada pela espiritualidade, que se liberta um povo e se faz do povo a elite de um país. A elite de um país é seu povo, e assim deve ser tratado, como elite. Dá-se ao povo o melhor, ele responderá com o melhor. Mas não basta somente dar as letras humanas, não, hein? Porque muitas universidades não se preocuparam com essa luz que vem do infinito e fala, em primeiro lugar, ao coração, juntando a inteligência do cérebro com a inteligência do coração. Falei em inteligência, não falei em recalques, em sentimentalismos doentios. Sempre chama atenção para o equilíbrio. Aí as universidades serão realmente universalistas. A Legião da Boa Vontade, ela prega esta palavra de Deus em espírito e verdade, não ao pé da letra, que o apóstolo Paulo detestava a leitura e o ensino ao pé da letra, e dizia: a letra mata, o espírito vivifica. Mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, que é amor universal, amor sem fronteira, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Foi lá o Evangelho de Jesus segundo João, capítulos 13 e 15. Vamos lá conferir. Então a LBV faz essa pregação libertária. Nada de fanatismo, de sectarismo, e se proclamar dona da verdade. E ao lado disso, justificando suas palavras, ela mantém muitas obras de promoção humana, de promoção social, mas também de promoção espiritual, porque pratica a caridade completa. Primeiro volume das diretrizes espiritualistas da LBV Mundial, a política de Deus para o homem e para o seu espírito eterno. Não somos só corpo, somos também espírito. Daí os diáconos e apóstolos, desde Pedro, apacentava as ovelhas a pedido do próprio Jesus. E como ela tem a legião da boa vontade, uma mensagem espiritual muito grande, a sua parte de socorro aos necessitados também aparece e brilha, mas é porque a sua palavra espiritual é maior, porque nós cumprimos o ensinamento do Cristo, da sua economia, hábil economia, quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quer dizer, inverter essa norma da economia divina é crime. Crime de lesa majestade crística do Cristo. Buscando o reino de Deus e sua justiça primeiro, todas as coisas materiais necessárias ao socorro, à sobrevivência daqueles que batem as nossas portas, e também daqueles aos quais a nossa mensagem chegará de forma a transformá-los para que criem a sua própria fortuna. Agindo assim, cumpriremos o nosso destino e nada faltará, porque estaremos observando a economia do Cristo. Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos parar hoje por aqui e depois vamos dar continuidade no próximo programa a esse estudo da Bíblia Sagrada, que tanto bem faz ao nosso coração. Deus está presente.